somente a fotografia. Dois navegantes perdidos no cais, distantes de instantes, palavras, poesias, dois delirantes ficando reais, distantes de noites de sol, loucos de amor. Quem poderia nos alcançar? Eu e você. Lord.